07, bem-vindo, Sova 56, livrar direito, 21.9, Sova. 219, Alessandro, obrigado, 07. Salvador, bom dia, gol no 607, Bruno. Gol no 607, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o 05, gol no 897, está autorizado, ele é, sem recorte estabilizado, 897. Autorizado, reportando estabilizado, 897. autorizado no 897. Torre 118, decimal 195. 118, 195, boa. Assis, mantenha o 4.3153. Isso, para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.3153, autorizado LS. Livre pouso 1897. Sou 3171, Conan sobre a equipe de solo, reporte para táxi. Dado, reportará para táxi. Salvador, bom dia, Xané 6311. Xané 6311. A informação em curso é a hotel. Aguarde um minuto para a cópia. Afirmativo, tem que ir ao hotel. Assim que eu estou para a conversa. Está pronto para a cópia? Afirmativo. Cena 6211, autorizado Salvador para o Galeão, via o peso 10 após o SMAP, após direto Úbito, após direto Barbacena, após de acordo com a nota prevista no plano de voo. Nível autorizado é o 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da EL, Leda após bridge, em bridge, correção. Saída da EL, Leda após bridge, o transponder é 5436, o controle é 1199.8. Autorizado 360, conforme para o Galeão, Pesolano 0, SMAP, Lúvito, Barbacena. Decolada 10, primeira direita, da EL, Leda Bridge, 5436, controle 119.8. Fechando a 6291, cotejamento correto, é após pronto para o pushback, acionamento. Camará, o pushback, acionamento no 8. O Brasília, tráfego do Salvador, bom dia, alta 3290, em transformação, hotel para... Guarda a operação. Tana 3890, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 3890. Tana 3890, autorizado Salvador para Recife, nível autorizado é o 330, via Uperuísque 58, decola da pista 90, com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, transponder 5432 e o controle é 1199.8. Tana 3890, autorizado Recife. Nível 330, Upper Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5431, controle 119.8. Tana 3890, cotejamento correto, após pronto para o pushback, acionamento. Camara pronto, está confirmando, transponder 5431. 5432, 3890. 3892, correto, graças. A 3153 está liberada, vento 0.0 graus 4 nós, pouso autorizado. Ciente, está baixo travado. Ciente, autorizado, pouso 90, 3153. Seu gate é o 06. A aeronave que ocupa o meio já está finalizando o pushback. Ciente, 897, vai aguardar a ciente. Próximo ciente. Muito bom dia, boa noite, 04, informação hotel, solicito autorização Galeão, 360. Boa noite, 04, informação em curso hotel, está pronto para a cópia? Pronto, cópia, 804. Boa noite, 04, autorizado Salvador para Galeão, via Pesolo 10, após IMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena e de acordo com a outra prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da EL, Leda após bridge, o transponder é 5435, controle 119.8. Autorizando o Galeão, nível 360, via Ampêsulo 10, IMAP, Lúvito, Barbacena conforme. Decolada 10 com curva à direita, saída da EL, Leda bridge, aciona 5435, controle 198, voo 804. 1804, cotejamento correto, repórter pronto para pushback, acionamento. 804. Nós Jackson 371, está com 206, Galeão 3 horas e 50. Jackson 371, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, Alfa no ponto de espera instrumentou e frequência 18, decimal 95, altímetro 1012. Autorizado táxi até o ponto de espera 1019, três, solas 10, direito 21.9, solo livre. Direita 219, 313. O Rono 897, pode prosseguir para o Zero Meia? Afirmo, Rono 897, atentando para o táxi do Airbus 320 da TAM à sua frente. Autorizado até o gate 06. Ok, autorizado, estou usando mesmo, muito obrigado. Fala Salvador, bom dia, TAM 3153, livrando a pessoa. TAM 3153, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o gate 01. Alfa e Juliette para o 01, 3153. Estacionamento TAM 3890, está no box número 9. TAM 3890, em coordenação com a equipe de solo, devido a obras no pátio principal, chame pronto para táxi. Ciente das obras, coordenaremos junto com a equipe e chamaremos táxi. Autorizado o pushback e também acionamento. Obrigado. TAM 38 negativo, autorizado inicial pushback em coordenação com a equipe de solo no gate, através do gate 08, chame para o táxi. Gente, autorizado pushback sem acionar, depois aciona em coordenação com a equipe de solo através do 08, chamaremos táxi. TAM 38, 90. solo, tá? 3890. Tá, 3890, prossiga. Tira uma dúvida aqui da gente, porque o pessoal do solo também tá confuso. Nós, tá autorizado então o nosso pushback somente até o Traverso 8. No Traverso 8 nós vamos iniciar o acionamento, é isso? Temo 3890 em coordenação com a equipe de sol. É, muito obrigado. Direção 171, no decolado às 15, controle 1998, bom voo. Controle, bom dia, TAM 3171. Tubal 320, Senda Dael. Dael 320, 3171. Tubal Controle 3171, poderia coordenar a proa de bride? Foi proa de leda. Leda. Back estacionamento, voo 804, função 02. 804, aguarde para puxar o estacionamento. Paulo, Salvador, Altan 3290, conseguindo através do 08. Altan 3290, pronto para táxi? Ainda negativo, é. 3290, chame quando pronto para táxi? Chamar para o pronto, 3290. Salvador, bom dia, Romeu 42, Altan, autorização, Altan, Romeu, pode. Gol no 642, informação em curso ao hotel. Aguarde um minuto para a conta. Olha. 3890, confirma estimado para o início de táxi. É aproximadamente um minuto, irmão, 3290. Ciente, 3290. Dan 3171, chame Recife 125 décima 1, alterne 13325. 125, 13325, bom domingo. 58, o nível autorizado é o 390, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída a pouca transição Caju. O transponder é 5442, o controle é 199.8. Bom, no 642, faça um cheque rádio. Não compreendi o cotejamento. E chame novamente, só. Autorizado 390 para o Recife, via Priuí 58, decoda 10, com curva esquerda, cumprindo a Pulca Aracaju. 5442, eu transponho 198, controle, gol 642. Gol no 642, confirma o nível copiado. 390. Gol no 642, cotejamento correto, né? Pode pronto para pushback em funcionamento. Tamo lá. Dan 3890, confirma informação de táxi. Tá pronto pro táxi, então 3890, com 121 na borda, autonomia de 4 horas e 19 minutos, alternando na down. Ah, 3890, autorizado táxi até o ponto de esfera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de esfera chamentou e frequência 18.95, altímetro é 1012. Dan 3890, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de esfera 1095, ajuste 1012. Gol 1804 na escuta do solo. 804. 1804, após a passagem do Airbus 320, a sua retaguarda, autorizado correção em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Ok, a posição autorizada, 804. Solo, informação, 3517, a informação até o confere, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. 3597, autorizado Salvador para Brasília, via Upper Zulu 17. O nível autorizado é o 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída árvore, transição elétrica. Responda em 5446, controle 199.8. Tan 3597, cotejamento correto, reporte pronto para o posicionamento. Fala Salvador, bom dia, gol no 607, autorização, Guarulhos, Afirmando quem chamou o solo foi o Gol no 607. Gol no 607, informação que você é a Índia. A única modificação é o altímetro 10112. Tá pronto pra cópia? O 1607, autorizado em Salvador, para Guarulhos, via Upezulu 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Eldeia, depois Bridge, Bridge intercepta Upezulu 16. O transponder é 5444, o controle 119, decimal 8. Autorizado 360 para Salvador, decola da 1 para Guarulhos. Bom, o nome é 07, cotejamento correto, e após quanto pronto para o posicionamento? Salvador, acionei 6211, na 8, posicionamento. Puxando a 6211, autorizar correção em coordenação VIP de solo, reporte para táxi. Reportará. Torres Salvador, bom dia, 390, pista livre, autorizada a linha decolar, o vento 030 graus com 2 metros. Torres Ado, alinhada e decolar, pista 10, 3290. Otan 3890 vai iniciar a decolagem da pista 10. Cliente, 030 graus com 3. 030 graus com 3 mais. Para o táxi por 804, tem 161 a bordo, 3 horas e 45, só o tempo da frente. Com o 1804, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia, o ponto de espera de chamamento e frequência no 9, decimal 9, correção. No 9, decimal 9, 5, altímetro 1092. Ele 2, autorizado via Índia, no ponto de espera 2895, 804. Com o 1804, confirme somente pessoas a bordo? 161. 904, bom voo. Trabalho. Decolado 29, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, bom domingo a todos aí. Até a próxima. Também para todos. Tchau, tchau. 35, alternando Guarulhos. Puxando 6211, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa. No ponto de espera chamamento e frequência 18.95, altímetro é 1012. Ok, 1012, Alfa, táxi de Alfa, 295. Tem um Salomé aqui na nossa frente? Fechando 6211, siga a viatura Palomento, é o através do 06. Tá bom. Xerém 6211 informa que devido a obras da infraero utiliza a viatura Follow-me para taxiar as aeronaves do gate 0809, 10 e 11. Tá bom, sim. 62. Sem atraso, com o POB 121, pousando lá em Recife, 0931 Zulu. Quatro decolado agora, 32, controle 119.8, bom voo. 198, 804, voo também. Comente. Controle Salvador, muito bom dia, 904, decolado da El. Salvador, bom dia, Xané 629, ponto para pronto. Ali mantém, 629. Ali mantém. 3890 foi Romeu Fox 018. Voando Romeu Fox 018, tá 3890. Uno 642, em coordenação com a equipe Solo, inicie pushback até o gate 08 sem acionamento e reporte no, através do 08 para táxi. Uno 642, ciente. 597, autorizado pushback acionamento, correção em condenação, vou equipar o salão, reporte o ataque. Senhor de Salvador, bom domingo, a chanel 62 de novo. Salvador, boa noite, 7-5, informação. Índia. 7-5, informação. Índia, confere, está pronto para a Copa? Positivo. 1-7-5, autorizado Salvador para Brasília, nível autorizado 360. Via UPZULU 197, após apino, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da piscina 1-0 com primeira curva direita, saída árvore, após transição elefa. O transponder é 5447, controle é 119.8. Autorizado 360, conforme decola 1-0, curva direita, árvore, elefa, UPZULU 197, 4577, 198. 1-7-1-5, confirme o transponder copiar. 4577. 5447. Voo 1-7-5-1-5. Ok, então, só o transponder 5447. Obrigado. Voo 1-7-1-5, confirme a saída copiada. Albo Elefa. Albo, transição Elefa. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, transição Elefa. Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Arbor, Elefa, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Obrigado. 1-7-1-5, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o questionamento. Agora sim, depois vai reportar, 1-7-1-5. Bono 804, chame Recife. 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Decimal 1-3-3-2-5, Bono 804, manda bem. Nova Zero, TAM 3597 para o TAC, 1249 a bordo, 3:27, alterna Campinas. TAM 3517, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chama a torre, frequência 18.95, altímetro 1012. Autorizado táxi, via Índia, contornando 102, 1895, ajuste 1012, TAM 3517. TAM 3517, confirme autonomia alternativa. Autonomia 3:27, alterna Campinas. Ciente, 3597, bom voo. Obrigado, bom dia. Gol no 897, a informação em curso é a Índia, está pronto para cópia? Sim, da Índia, pronto cópia. Gol no 897, autorizado Salvador para Confins, Viela Pesulo 16, o nível autorizado é o 360, decola pistão 10 com primeira curva à direita, saída da Elveda após Bridging, Bridging se acepta o Pesulo 16. Responder 5453, controle 119.8. Poxa, 360, roda do plano, decola 10, curva direita da Elena Bridge, código transponder 5453 e o controle 198 é o gol no 897. Gol no 897, contingimento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Virei, reportar, gol no 897, obrigado. Solo gol no 607, puxa acionamento. Gol no 607, aguarde para o feedback e acionamento. Na sua esposa, 607. Gol no 642, confirme estimado para início de táxi. Super Recife, que já é na área do centro, só um minuto. Semana radial 280, não é isso? Já só repetir o nome no lugar do, da localidade novamente? Rio Ciap, obrigado. Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 18.95, altímetro 1012. Segue a viatura do Follow Me à nossa frente, a parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre, voo 1642, 1695. Voo no 607, na escuta do solo. Na escuta, 607. Voo no 607, após a passagem do Boeing 737 da mesma companhia, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, autorizado reportar ataque, via 07. Ativo, pode taxiar até o ponto de espera, guardião 06. E a 280, guardião, fachado contra as milhas, 100 e... 195 milhas. 35 no set, lado agora os 45, controle 1, no 98, bom voo. 98, 35 no set, obrigado, bom dia. Mente. Avião teve decolagem, vi corredor axé, 020 graus com vento calmo, guardião 06, repórter para todo. Controle, bom dia, tá 35 no 7, passando 2000, saída Arbor. 35 no 7, subiu 360, vigilância. 360, vigilância, subindo 35 no 7. Ponte Serra, 10. Utilizar a linha decolar, vento variável com 2 nós. A linha decolar, 10, igual 642. Para do solo, guardião 06. Ele guardião, decola 246, só poder repetir novamente o comandante. Eduardo. Eduardo, PB padrão, sim. Então ingressar corredor axé, controle 1, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, é o Guardião 06. Bom dia, 06, prossiga. Decolou de Salvador, acionado padrão. O destino é Jussiap, Grupo Zulu, afastado 194 mil, estima 1 hora e 40 para o pouso e mais 25 minutos para livrar a terminal. Nada. Tenente Guardião 06, reporte livrando a CPR. Reporte livrando. Confirmo para o sol? Rumba 19, base militar, 3 a porta, para o instrumento, para a folha, para a queda, para a queda, para o instrumento, é o que precisa do sol. Matrícula da aeronave somente? Rave 2283. Rave 2283, aguarde um minuto para cópia, informação inconsciente. Salvador, bom dia, gol 642, passa 2000 pés. Gol 390, sai da PUC, 12, 49. Tiner para o gol 642. Suba ao nível 390, 642, sai da PUC. 390, PUC, Aracaju, gol 642. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída Coral. Transponder 5455, controle 119.8. Para o conforto, uma centena, zero conforto na direita, coral, está 5455, controle 19.8. Bomba 119, confirmando a rota, a saída é a coral, após direto DND, uísque 1, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Bomba 9, livre sana, reporte para táxi. Para o táxi, gol 1607, com 182 a bordo, 3:51, perna Galeão. Bom, 1607, atrasado táxi até o ponto de espera, via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, estimador e frequência 9, decimal 9, 5 altímetro, 1 a 0 no 2. Via Pátria de Alfa, no ponto espera, chama a torre 295, 12 vai no ajuste, 1677. Via São Salvador, Alfa e Fox. Alfa e Fox, prossiga. Solicitamos autorização de reboque do PAT 3 até a posição 09 do PAT principal. Alfa Yankee Fox, é autorizado reboque após para ingresso no PAD principal.